Este é o episódio 5 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu e outras cenas. Gravado no dia 24 de setembro de 2018, a partir dos estúdios da Ericeira, Portugal, está o Tiago Carrondo. Olá! A partir de Almere, nos Países Baixos, está o David Negreira. Alô, alô! E eu, Diogo Constantino, estou na cidade capital da Europa, Bruxelas, na Bélgica. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Como é que estão, meus caros? Pá, eu estou maravilhado. Estás maravilhado? Estou, finalmente estou-vos a ver enquanto falo. Exatamente. Eu estou extasiado. Extasiado, ok. É. Pronto, isto é porque os caros ouvintes não sabem, mas até há pouco tempo nós só utilizávamos áudio durante a gravação e agora estamos a usar também vídeo para vermos as nossas belas caras em simultâneo. Culpa, deixa-me dizer, créditos a quem hoje merece, culpa de um dos nossos ouvintes que nos alertou exatamente para essa situação. Eu não pedi licença para usar o nome dele, portanto não vou dizer já, vou-lhe pedir licença e no próximo episódio, se ele deixar, vou dizer quem foi. Okay. Mas ele sabe quem foi. Foi no último encontro em Sintra que nós fomos alertados para isso. Okay. E então cá estamos nós a dar voz aos nossos ouvintes, patronos ou não patronos, e a agir em conformidade. Portanto, e cá estamos nós, neste momento só nós ainda, quem sabe um dia a partilhar este stream para quem nos queira aturar a esta hora. E nesse dia visto uma camisola, confesso. E eu visto calças, vocês não veem, mas eu não tenho calças. Bom, adiante. Bora lá. Diogo, o que é que tens feito? Eu tenho estado em muito contacto com comunidades. Na quinta-feira, foi que dia? Deixa cá ver, foi no dia 20. Realizou-se aqui em Bruxelas um encontro da comunidade do Ubiport, organizado por mim. Presente tiveram várias pessoas, nem se lembro exatamente do número, mas o número surpreendeu-me. Foram bem mais de 5. Eu estava à espera de aparecer um ou dois. Sendo que tu eras o 1, quem seria o 2? Qual era o teu palpite para ser o 2? Não, era outro tipo que confirmou aqui. Não, mas entretanto a equipa do Mir também tinha confirmado que ir, Mir da Canonical. Eles estavam cá em Bruxelas e disseram logo que iam. Tiveram presentes com 3 elementos, incluindo o conhecido Alan Griffiths. Acho que é o elemento mais conhecido da equipa do Mir. Foi interessante, tivemos conversas super interessantes, quer sobre o Mir, quer sobre o Ubuntu Touch. Então, e alguma coisa que esteja aí a cozinhar que ainda não se saiba cá fora, que eles já podem adiantar ou assim? Não, nada em especial. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre possíveis reuniões técnicas que vêm entre nós, entre o Ubuntu Touch e a equipa do Mir, coisas desse tipo. Falámos de cerveja, falámos de coisas normais. E falámos também do Ubuntu Touch e de como é que tem evoluído. Estava lá um elemento interessante da equipa que está lá há pouco tempo e é um miúdo de 20 anos. Que é um géniozinho de graças. É o William. Ele fez um bootcamp qualquer e depois começou a trabalhar em IT, trabalhou em inteligência artificial, trabalhou numa startup de carros que se conduzem sozinhos. Entretanto, num das startups em que ele trabalhou, ele fez um compositor do Wayland. Ele diz que só fez isso porque não sabia o quão difícil é que era fazer. E entretanto alguém na Canonical reparou nele e acho que o convidaram a candidatar-se a um emprego na equipa do Mir, visto que agora o Mir é um compositor do Wayland e um cliente, aliás toda uma implementação cliente do Wayland. Certo. Quem ainda estou a se correr-lhe mal, não é? Ficou lá. Sim, já está perto de um ano, se calhar. Coitado. Ela é de São Francisco, nos Estados Unidos. Portanto, é um dos elementos da Canonical, aquele que eu conheço mais distantes aqui da Europa. Mas é super interessante. Ele ficou super interessado no Ubuntu Touch. Eles que já queria começar a fazer, trabalhar em coisas técnicas que nos ajudassem. Não só, não tanto no Mir em si, mas em outras coisas mais, acho que na Libre Ibris, que está, é um dos componentes do projeto Allium. Ele pareceu muito interessado nisso. E também fazer um port para o Nexus 6, já quem esteja a trabalhar nisso, mas eu creio que precisa de ajuda. Mas foi também interessante porque estava presente também um rapaz, que é o Vince. O Vince, que é belga, e está a fazer o port para o OnePlus 2. O que é muito interessante. Uhum. O port ainda não está pronto, mas o Ubuntu Touch voa naquilo com uma performance espetacular. Quando aquilo tiver a fazer chamadas, vai ser impressionante. Chamadas, GPS, acho que eram as duas coisas que faltavam assim mais importantes. Mas, não lembro exatamente o quê. Mas foi muito interessante. E tivemos uma discussão técnica sobre como fazer ports entre nós três, eu, o William e o Vince. E foi super interessante. E o Vince ficou entusiasmadíssimo para que se voltasse a fazer mais encontros. E algo que vai continuar a acontecer aqui na Bélgica, vai começar a haver encontros regulares da comunidade UBports. A Bélgica fica perto de tudo, né? Portanto, acaba por facilitar também. Uhum. Tudo, sim, que é viagens e essa parte logística. Sim, a comunidade francesa mete-se no comboio e está cá em uma ou duas horas, ou a holandesa também. Mete meia, duas horas e meia de carro. Sim, até na Alemanha há uma comunidade grande em Essen, uma comunidade do Ubuntu grande, também podem pôr-se cá rapidamente, e em Düsseldorf também. Eu demorei 3 horas a ir ao Porto no sábado. E portanto, também interessante, o que é que lá foste fazer ao Porto? Eu? Ora, deixa-me ver, quando sair este episódio já saiu o outro, portanto já podemos falar sobre isso. Uhum. Não, eu tive a dar formação a professores de TIC, a formação em GNU Linux, para eles poderem depois passar a mensagem com um pouco mais de segurança nas escolas. Parte dos professores ou só falaram em Linux quando estavam na faculdade, e já foi há muitos anos, ou nem sequer nunca falaram nisso nem na faculdade, que eu fico sempre muito preocupado quando ouço essas histórias. Pois. Ou há alguns que, mesmo que de vez em quando tenham usado ou até já tenham aplicado nas escolas, não sentem aquela confiança e aquela segurança. E certo. Então, nesse sentido, a Associação Nacional de Professores de Informática convidou-me para dar uma ação de formação. Em que escola? Deixa-me ver, peso da Légua, padrão da Légua, Matosinhos. Uhum. No Porto é na Padrão da Légua, em Lisboa é na Escola de Dom Dinis. Isto porque está a acontecer a par, tem algumas sessões online, outras são presenciais, e as presenciais era uma no Porto, então, uma em Lisboa. E para as sim, versões online, tu vestes t-shirt ou não? Essa é que é a questão. Para as versões online, já me explicaram que eu não tenho sequer que mostrar a câmara, vou ter captura de ecrã. E vou estar sempre na captura de ecrã, portanto acho que vou mesmo ficar. Neste momento estou de calções, tem que critério em mim, não dá para ver, mas estou de calções. Eu cheiro-me que amanhã vai acontecer uma ação online, por exemplo, e cheiro-me que vou estar sem calções. Interessante. Olha, gosto bastante que seja uma iniciativa da Associação de Professores de Informática, né? Convidarem e aderem. Diz. Voltámos a falar a sério, é isso? Sim. Ah, ok, pronto, é só para eu posicionar. Não, ia dizer que acho bastante interessante que a associação tenha tido a humildade de reconhecer que precisam de mais conhecimento nessa área, né? Uhum. E que convidam pessoas aqui como o nosso Tiago, que pronto, têm o poder de trazer a palavra e o conhecimento aos professores para educarem a juventude de uma maneira mais correta, digamos assim, ou pelo menos mais abrangente. Aquilo que eu concordo contigo e acho que é sempre de louvar. Eu vou um bocadinho mais à frente e não tem que ver com o facto de ser eu, porque se fosse outro qualquer com o mesmo perfil eu estaria a dizer a mesma coisa. Certo. Mas aquilo que eu saliento é, eles não se limitaram em fazer uma ação de formação sobre Linux para cumprir calendário. Eles preocuparam-se em fazer, preocuparam-se em olhar à volta e preocuparam-se em arranjar alguém que tem presença ativa, que nota-se que gosta, porque é aquilo que eu também transmito. Quando nós estamos a ter formação com alguém, ou quando alguém nos está a ensinar alguma coisa e não acredita no que está a dizer, é uma chatice. Yes. E não tem tudo para não correr bem. E eu já assisti em questões técnicas como esta e outras semelhantes, já assisti a coisas que, das quais não me orgulho, particularmente colegas meus, que não acreditando muito naquilo que estão a fazer ou naquilo que estão a transmitir, fazem-no na mesma, umas vezes por dinheiro, umas vezes por horário, seja por que for, eu também não quem sou eu para criticar. Agora, é importante, então, num assunto como este, que eu considero como bastante delicado e que me é muito querido, gosto que seja tratado por alguém que seja apaixonado pela coisa, que seja alguém que saiba, alguém que tenha de facto confiança naquilo que está a dizer e que não esteja lá só a cumprir calendário e cumprir horário. Exato. Tal como eu também já tive más experiências com professores meus na secundária, ensinar informática na secundária, que pronto, realmente percebia-se que estavam a falar sobre tecnologia de há 20 anos e não de coisas recentes, digamos assim, não, nem sequer estavam a falar de bases de informática, percebes? Estavam a falar, sim, mais de tecnologia antiga, de disquetes e não sei o que é uma disquete. Epá. É cómodo, sabes? Os slides já estão feitos, é cómodo, pois, não tens que rever nada. Mas pronto, pois, adiante. É. Mas adiante. Yeah. Continuemos. É. Também interessante foi que no mesmo dia eu fui levar o William ao hotel porque ele estava perdido e encontrei o nosso amigo o MP e outros. Também perdido? Estava no caminho da perdição, sentado na esplanada de um bar a beber umas cervejinhas com membros da equipa de Snapcraft da Canonical e da equipa de desktop também. Entre eles, quem é que lá estava? Estava lá o Graham do Linux Voice, que agora também é o Debug Podcast ou coisa assim. Acho que é o novo podcast dele. E eu não fazia ideia que ele estava na Canonical, não fazia a mesma ideia. E assim mais conhecido, o Ken Van Dyne, mas acho que vocês ainda não conheceram. Eu conheci o... Não faço ideia quem seja. O Ken faz parte da equipa de desktop e eu conheci... Ele também faz imensas coisas para o Snapcraft, porque eu vejo na mailing list. E conheci-o no encontro aqui em Bruxelas, o jantar da FOSDEM, que eu organizei para a comunidade Ubuntu. Ele foi um dos elementos da Canonical que veio ao jantar e estava super entusiasmado por o projeto Ubuntu Touch não ter morrido e da comunidade estar a continuar e queria, também estava super entusiasmado com a mudança de volta para GNOME e com ir à festa do GNOME lá na noite da FOSDEM e é um tipo super porreiro, dos melhores que eu conheço aqui na comunidade do Ubuntu também. E apareceu conhecido também aqui do Tiago, pelo menos, é o Olivier, que estava connosco na UbuCon Europe e que esteve connosco desde o segundo dia, durante o passeio. E estive lá com eles a beber uns copos e no convívio e até eu perder o último autocarro para casa e depois ter de fazer 4 km a pé. Bem bom. Para curar, bem bom. Exatamente. Ressaca, assim poupaste um bronze. Exatamente. Menos dor de cabeça. Estava fresquinho? O ar estava fresquinho ao game? Estava. Ajudou. Tudo a ajudar. E depois, interessante, foi no dia seguinte que começou o Freedom Not Fear, que é um evento dedicado à privacidade, mas a direitos digitais em geral. E tivemos um keynote diferente em que estivemos a discutir com uma jornalista, não lembro agora o nome dela, mas ela tem o handle no Twitter Brussels Geek. E então estivemos a discutir coisas que correram bem no último ano nos vários países. Portanto, recentemente nós tivemos a derrota da votação do direito de autor e então para quebrar o ambiente depressivo resolvemos então falar de coisas que correram bem e ajudou. Foi interessante, foi super interessante. E depois da keynote fomos beber uns copos para o famoso London Calling, que é sempre o bar da comunidade de direitos digitais, pelo menos durante o Freedom Not Fear. Aí vamos a conviver com gente de vários países, ligar-nos com o pessoal que vem, que já conhecemos algum, pelo menos eu e o Eduardo já conhecemos algum do pessoal que vem. E interessante, tivemos também uma participação grande portuguesa. Foi a segunda ou terceira maior representação no evento, a seguir à Alemanha, que a Alemanha tinha para uns 10 ou mais participantes. A Holanda só também. Só 80 milhões, né? Sim, os holandeses também estavam em peso. E a seguir eram os portugueses. Sim, diria que sim. No Freedom Not Fear fiz também umas apresentaçõezinhas, depois talvez falemos disso na dose dupla. Parece-me bem. Vamos aguardar. Olha, estamos a ver, já estamos a fazer teases. Também é uma coisa porreira. Exato. Que eu também aprendi a fazer teases. Okay. Exato. Então, mas dá aí um cheirinho, o que é que é sobre o quê? A apresentação? A apresentação tem por base a mesma apresentação que eu fiz em Xixona, o Wukong 2018. Isto é para ver a relação entre a comunidade de direitos digitais e a comunidade Ubuntu. E como é que eles podem ajudar mutuamente. Ok. Interessante. Certo. Olha, e pergunta para vocês dois. Olá. Nós falámos disto no episódio anterior. É quem é que ainda não comprou um Pinebook? Aí eu vou já comprar o meu. Eu ainda não comprei. Ainda não comprei. Afinal, ainda ninguém comprou. Não. Eu não comprei porque deitei-me logo depois de gravar o episódio. E... Acordaste hoje. Acordaste há um bocado para fazer outro episódio e pronto, não conseguiste comprar. Quase. Não, e nos dias seguintes estive um bocadinho ocupado, como já deu para perceber, e tenho tratado isso. Tens tratado. Tu e tenho eu também. Epá, mas eu até fiquei bastante intrigado com o outro que tínhamos falado, que tens de construir tu, o Olimex, que tens tu que construir. Esse pareceu-me interessante do ponto de vista de, sei lá, aprendem mais um bocadinho como é que fica tu com esse. Feita. Fica tu com esse. Eu sou demasiado preguiçoso para arranjar um computador IKEA. Epá, eu digo isto porquê? Porque eu cada vez que abro um portátil depois sobram-me sempre parafusos e o portátil já não fecha como deve ser, estás a perceber? Tens que tirar fotografias antes. Antes de desapertar os parafusos. E pôr os parafusos no sítio certo e não sei o quê. E ter assim uma ordem. Pois, isso é muito complicado. Uma vez eu conheci um tipo que tinha uma daquelas caixinhas do crochê cheia de divisóriazinhas. E o gajo fazia fotografias com o telefone cada vez que desaparafusava e punha cada parafuso na sua caixinha. E ainda assim fazia uma esquemática, um rascunho, uma coisa esferográfica, uma coisa muito arcaica, mas fazia uma espécie de um esboço e fazia o desenho das casinhas daquela caixinha de plástico e então ia fazer o paralelismo entre o desenho de um papel e a caixinha de plástico. É o reverse engineering do laptop. Tenho paciência para aquilo. Os meus dias são demasiado preciosos para perder em encaixar parafusos. Mas com o Olimex já vem tudo ali pronto, já não tens os bosses, a senhora não tens esses bosses, já tens ali tudo feito, é só truque. Garantes isso? Aí é que está. Vou aceitar o desafio e vou ver a desgraça que vai sair daqui. Liga a webcam. Fazes o unboxing, mas é o unboxing até ele estar montado. Ok? Está bem. Às vezes tens disco rígido para isso tudo. Vou pensar sobre isso. Mas... mas pronto, vai ser de certeza que vai ser material para mais podcasts. Certamente. Agora, vamos com quanto tempo? Vamos já com mais de 15 minutos para conversar de piada. Pois é. Mas Tiago, ainda temos aí mais uma coisa a anunciar? Temos várias coisas a anunciar. Então é assim. Conforme nós temos estado a falar nos últimos 3 episódios, nós queremos fazer isto semanal. Estamos a fazer, ainda não acertámos o calendário, mas estamos a fazer, acreditem em nós, estamos a dar o nosso melhor. Estamos a querer fazer isto semanal. Agora, para fazermos isto semanal, há cá várias coisas que têm que ser alteradas. E uma dessas coisas que nós já tínhamos falado há algum tempo, mas que agora se torna quase necessário, indispensável, é usarmos a aplicação que basicamente é um agregar de aplicações que o Martin Wimpress usa para o Ubuntu Podcast, e que simpaticamente snapizou e que simpaticamente disponibilizou para quem quisesse utilizar e que até já fez, portanto, fez para mim, fez para ti, já até demonstrações, portanto, muito simpático a querer que as pessoas utilizem aquilo. E então, dá 15 dias que nós temos estado a dedicar, está a dedicar alguma atenção àquilo e a uniformizar aqui algum do nosso fio de trabalho para que as coisas comecem a demorar menos tempo nas tarefas mais chatas. Sermos mais eficientes, vá. Sim, exatamente. Sim, faz logo a conversão automática, adiciona os metadados aos ficheiros. Os vídeos vão ficar, os áudios vão ficar todos com a mesma imagem, com a mesma dimensão, com um título bonito, com nhanhanhé, portanto, vai ficar tudo mais standard, uhum. O que pode, de alguma maneira, eventualmente tirar alguma criatividade, sim, é verdade, mas por outro lado, às vezes a criatividade também é má, às vezes nem sempre nós estamos inspirados, e a criatividade pode, das duas, uma, ou atrasar o processo, ou fazer com que, quando a criatividade não resulta, de fazer-nos fazer coisas miseráveis, coisas com muito pouco gosto ou com um gosto muito discutível. Portanto, isto é uma forma também de uniformizar e de tornarmos as coisas mais ágeis. E, nesse sentido, aproveitamos a embalagem e temos uma coisa que nós nunca demos muita importância, mas que agora vamos começar, porque até faz parte do processo, aquilo dá-se o enter e a magia acontece em todo lado, uhum. Que é publicarmos regularmente também no canal do YouTube. Nós estamos com 20 e não sei quantos seguidores no YouTube. Não é que a gente... Já? Eu, pelo menos, não perco, não consigo perder horas de sono. Não consigo perder horas de sono com isso. Não faço ideia. Eu, a última vez que vi era um. Três, quatro, não, sete. Não, quando eu vi a última vez era um. E eras tu? Não. Não, porque eu não tenho conta de YouTube. Ah, pois é. Mas, não, acho que foi a Mariana. Mas acima de tudo, vamos então começar a publicar. E a publicar no coisa. Outra novidade, já agora que estamos a falar sobre isto e sobre também uhum. mudanças, vamos e começámos a ter também o nosso podcast presente no Planet, no Ubuntu Planet. Portanto, já tinha pensado nisso há algum tempo, mas nunca tinha achado pertinente. E então aproveitei a embalagem. E nestas mudanças e nestas atualizações de workflow, aproveitei também para registar o podcast no Planet Ubuntu e já tivemos feedback. Portanto, já notou-se um ligeiro incremento naquilo que são as pessoas. Ah, ok. Com feedback estás a dizer que já obtivemos mais ouvintes. Sim. Quer dizer, ou então são pessoas que simpaticamente fazem o download do episódio. Não sei se chegam a ouvir, mas só que... E nós também somos egoístas ao ponto de estarmos nas tintas para isso. A gente quer é que as pessoas façam downloads, não é? Certo. Porque nós só contamos downloads. Então, olha, se ouvir isto através do Planet Ubuntu, digam qualquer coisa. Digam qualquer coisa. Ora, exato. Boa, muito. É, David, está chegando. Props para o David. Olha, e já agora, gostem e subscrevam do canal do YouTube e carreguem na campainha para serem notificados cada vez que sai um episódio novo. Como dizem os gajos, espremam o like. espremam a campainha, ou espremam o like. Os gajos dizem assim, malta pro nisto, diz assim umas coisas. Exato. Okay. Ok, vamos então para as notícias. Vamos lá. Ah, aliás, vamos lá. Antes disso, tenho aqui um apelo. Um apelo para fazer. É que nas duas últimas semanas as equipas da Canonical lançaram várias atualizações de segurança super importantes. Isto quer para servidores, quer para desktops, coisas como o PHP, o OpenJDK, Z-Shell, o kernel em si, o GhostScript, o Bind e o Firefox receberam atualizações super importantes, portanto garantam que os vossos pacotes estão todos atualizados. E se querem manter os vossos pacotes atualizados, têm um pacote maravilhoso no Ubuntu, que é o Panatenda de Upgrades. Uhum. Que ainda requer... se for o caso, como um jingle de publicidade. Exatamente. Ainda requer reboots em caso de upgrades ao kernel, mas se utilizarem o Live Patch, podem... não ter de fazer reboots para muitos desses upgrades. Exato, exato. O Live Patch neste momento, portanto a versão free, assim, não tem que pagar nada. Uhum. Só podem, portanto têm que ter uma conta no Ubuntu One, uhum. E podem registrar lá 3 portáteis ou 3 computadores ou 3 servidores por uhum. cada conta. A partir daí vocês têm que pagar cerca de $100 por ano, se não me engano. Tenho ideia, PC, 90 ou 90, 100. É uma coisa assim. Eu acho que depois os servidores para virtualização têm outro valor, mas é coisa assim desse género. Uhum. De qualquer das maneiras, os pacotes podem sempre ser podem sempre levar com o upgrade automaticamente. Podem, se têm servidores, normalmente eu instalo na tenda de upgrades e faço os upgrades todos automaticamente, nem tenho que me chatear. Uhum. Às vezes tenho que me chatear porque há certos pacotes que não podem levar com os updates automaticamente. Coisas como o Apache, por exemplo, não querem parar o Apache assim do meio do nada só para receber um update, não convém muito, né? Uhum. Mas ia perguntar isso, nunca ficaste sem férias à conta dessa tua política? Epá, eu férias fins de semana... Já me aconteceu uma vez, por acaso aconteceu-me há relativamente pouco tempo, foi um pacote que é o Keep Alive. Muito resumidamente, o Keep Alive permite ter o mesmo, ou permite ter um IP que flutua entre dois servidores. Se o servidor vai abaixo, fica com o IP principal. Depois se o outro servidor vier acima, não fica com o IP, continua no outro servidor. Uhum. O que é que aconteceu neste caso? Em base de dados. A base de dados de produção. Estou-me a rir agora, mas isto na altura foi um bocado feio. Não teve piada nenhuma, pois. Não teve muita piada. Mas basicamente, os servidores de produção levaram um update ao Keep Alive. Enquanto o update ao Keep Alive estava a acontecer, parou o serviço. Como parou o serviço, o outro servidor recebeu o IP principal. Até aqui tudo bem, ok. Mas depois, o que é que aconteceu? O outro coisa foi assim, o upgrade tudo bem. Depois, no segundo servidor, aconteceu o update. Ou seja, passou outra vez o tráfego para o servidor assim todo muito rápido, em questão uhum. de segundos, estás a ver? E então nós estávamos ali com bastante medo que houvesse corrupção de dados ou uma coisa assim. Então tínhamos que andar a varrer a base de dados para fazer estas verificações. Portanto, tenham bastante cuidado com estas features. Deixas ficar os horários por omissão ou manipulas horários para evitar? Depois de ter acontecido isso, trocas os horários do unattended ou deixas ficar como está? Não, deixo estar como está e faço manualmente. Recebo o updatezinho, recebo o e-mailzinho a dizer: olha, temos que fazer update aqui a estes pacotes. Então depois lá faço a coisa manualmente, já consigo tirar os load balancers, consigo fazer essas coisinhas todas, que é para fazer um upgrade mais suave. Mais simples, mais suave e sem tantas dores. E usas o unattended para isso também? Uso o unattended para fazer esses updates? Não. Esses updates faço mesmo apt-get update ou apt-get list upgrades. Não, mas para receber os e-mails? Para receber os e-mails é com o unattended upgrade, sim. Ele manda-me um e-mail com a informação toda, todos os dias dos pacotes que foram atualizados. É sério? E se houver alguns, sim, e se houver alguns que não têm updates ou que estão na blacklist, não, que não têm updates, não parece, mas que estão na blacklist e têm updates, tu recebes o update a dizer: olha, este servidor não foi atualizado, mas está aqui uma atualização de segurança à espera, portanto tens que tomar ação. Eu faço essas perguntas porque eu uso uma coisa que é o apt-get cron e que faz mais ou menos isso, mas é sempre mais uma geringonça, é sempre mais um... Pá, isto é um cronzinho, um shell script. Pá, depois tens tudo, isto fica tudo automatizado, né? Tens o mesmo share para todos os servidores. Não é assim grande problema. Mas pronto, eu vi estes, falando aqui, voltando aqui à notícia que o Diogo estava a falar, eu realmente vi nestas duas semanas, foi só pacotes a serem atualizados, até vi o SSH a ser atualizado. Também. Esse faz-me sempre tremer. Este também faz-me sempre tremer. Mas é um patch relativamente pequeno. É importante, mas pequeno. Sim, mas a questão de estares a parar o SSH e não sei o quê, às vezes também me deixa assim um bocado... Mas felizmente isto está tudo bem testado antes de chegar às distribuições de obrigado, produção, Canonical. Exatamente. Muito exatamente. Obrigado. Muito obrigado, Canonical. E à comunidade open, toda, né? Sim, e ao OpenSSH. E ao OpenSSH, exatamente. E ao OpenBSD. Esses grandes software engineers. Exatamente. E continuando aqui na onda dos updates, o Ubuntu 14.04 está quase a acabar, portanto uhum. a questão dos updates de segurança vão deixar de acontecer para o 14.04, para o Trusty, uhum. já a partir de abril de 2019. Uhum. Isto porquê? Porque regularmente a Canonical manda updates de segurança durante 5 anos para as distribuições stable, neste caso o Trusty, o Xanile e o Bionic, e como vai acabar agora os updates de segurança para o Trusty, eles decidiram, e como fazem normalmente com todas as releases stable, eles decidem oferecer uma garantia. Mas pronto, uhum. essa garantia também não é de borla e tens que pagar mais $170 E tens updates de segurança durante os próximos... 2 anos? 2 anos, exatamente. Exatamente. Okay. Portanto, isto permite às empresas que ainda não conseguiram fazer os upgrades ou que decidem, por qualquer razão que seja, que não consiga entender qual, continuarem durante mais que 5 anos com a mesma distribuição, permites, pronto, fazerem os upgrades de segurança, pelo menos, e manterem sua infraestrutura segura durante mais 2 anos. Uhum. Olha, também na área de segurança, é o anúncio da Librem, da Prisma, aliás, que anunciou a nova Librem Key, que é uma parceria entre a Prisma e a Nitro Key. Para quem não sabe, isto é um USB Security Token. Os USB Security Tokens são dispositivos USB que são utilizados para segundo fator de autenticação, para guardar as novas chaves GPG, coisas desse tipo. São dispositivos que tu ligas ao teu computador e depois podem ser utilizados para este tipo de coisas. Um exemplo disso é a famosa YubiKey. Este é composto por hardware aberto, por firmware que também é software livre, e as aplicações relacionadas com ele também são software livre. Isto já era feito assim pela NitroKey, então a Purism encontrou aqui um parceiro que partilha com eles a mesma filosofia neste aspecto e então resolveram trabalhar em conjunto. Mas olha, Diogo, ainda bem que trouxeste esta notícia, porque se não fosses tu trazia eu. E isto é para mim uma notícia dupla, eu fiquei duplamente alegre. A primeira vez só li o título e estava não sei para onde, não sei se estava a não posso dizer que ia a conduzir, mas pronto, estava a fazer qualquer coisa que me impediu de ler e só li o título. E fiquei a achar que a Prism tinha lançado umas unidades USB com o sistema operativo. E fiquei muito contente e disse, olha, muito bom, tu podias ter o sistema operativo da Prism no bolso, um bocado à laia como tens eventualmente com o Tails ou com às vezes malta que tem o Kali ou que tem outras coisas, mas depois vi com pormenor o que era e achei logo que era uma boa malha, porque neste momento o que é que tens de alternativa deste produto? Que tu tens de alternativa exatamente são as YubiKeys e pouco mais. Há vários produtos deste tipo, a mais conhecida de longe é o YubiKey, sim. Realmente, alternativas tens o YubiKey, não, pelo menos assim que me venha à cabeça, não o é Google mais. O Google lançou também um produto novo há dias. Não compraste lembro, quantos? Eu, compraste quantos zero. Era aí que eu queria chegar, percebes? É que tu quando tens uma peça destas com hardware aberto, software aberto, dá-te um nível de conforto muito superior e que neste aspecto bate aos pontos da concorrência. Sem dúvida. É verdade. E então, muito obrigado por teres lembrado de ter trazido e ter incluído na lista esta notícia. Olha, e também, além destas funcionalidades que já falei antes, da autenticação multifator e guardar chaves GPG, ele também pode ser utilizado para desencriptar os discos durante o arranque. Portanto, tu metes o dispositivo no computador, arrancas o computador e se tu utilizares Full Disk Encryption, como deverias, eu pelo menos uso em todos, ele desencripta automaticamente o disco, sem termos de escrever a password, o que é muito melhor porque a chave de certeza que vai ser muito mais segura do que uma password manhosa nossa, que vai ter de ser relativamente simples para a nossa mente de macaco, se conseguir lembrar. Também pode ser utilizado para manter as sessões abertas na nossa máquina. Portanto, nós estamos na nossa máquina a trabalhar com o dispositivo ligado ao computador e queremos sair para ir beber um café, tiramos o dispositivo e ele automaticamente faz o lock do screen da sessão. E o que é isto? Há mais dispositivos a fazer este tipo de coisas, mas este aqui é mais uma funcionalidade que eles disponibilizam. E também pode ser utilizado, claro, para fazer o login da aplicação. E uma novidade que acho que é algo completamente novo no mercado e que pelo menos a Purismo diz que este é o único produto do mercado a fazer isto, é a integração com a BIOS resistente a modificações não autorizadas da Purismo, chamada EDS. E o EDS, para quem não sabe, é uma BIOS que foi desenhada e implementada de forma a que não se pudesse fazer modificações não autorizadas à BIOS. Posso pôr isto no meu portátil? Isto provavelmente só funciona com os portáteis deles. Ou com portáteis com o mesmo hardware. Tipo aqueles IBMs antigos, se calhar, não? Não, mas, não. Eles utilizam portáteis... X200. Acho que são baseados no Clevo também. Não tenho a certeza absoluta sobre todos os modelos, mas eles... Mas eles, eu creio que são todos baseados em Clevo. Pá, eu andava uns tempos para experimentar, pôr aí o LibreBoot e coisas do género também no meu portátil, e agora estava a ver se este Heads se daria para fazer tal coisa, porque, não sei, o suporte ainda é tão limitado nos BIOS hoje em dia com software livre, e cada vez que saem assim estas notícias eu fico logo, epá, peraí que isto se calhar já vai dar para fazer alteração em portáteis mais recentes ou qualquer portátil, mas pronto. Não é impossível, mas vais ter aflito. Pois, eu já vi várias técnicas, né? Aquelas técnicas em que fazes realmente dessoldas o chip da BIOS e metes outro chip. Já vi outras em que tens que carregar em 30 teclas. Não estou a brincar, mas tens que... a mesma coisa. Faz isso, mas filma, está bem? Sim. Convidas o pessoal para ir aí a casa carregar nas teclas todas ao mesmo tempo. E depois oferece um café. Chama aqui os vizinhos. Eu ouvi falar sobre isso a primeira vez, técnicas dessas, ouvi falar na primeira vez para ir na Foser há dois anos. Vejo, eu também. E é aquelas ideias que tu ouves e dizes, pá, fantástico, quero isto. Mas depois ouves o resto da explicação e começas-te a rir e dizes, pronto, já percebi onde é que está o truque. É muito complicado. Ou compras uma coisa já com e os... é Alimex, acho eu. Alimex faz isso. Ou seja, tens o bare bones já com o LibreBoot. Ou traz uma coisa já feita, ou então vês-te aflito. Vês-te aflito, não só é complexo, como tem tanta coisa para correr mal, mas tanta. Então, olha, já vou poupar aí um trabalho que eu já vou ter o Alimex, né? Portanto, isso aí já estou. Já estou garantido. Estás no caminho da liberdade. Estou no caminho da liberdade, sim, senhora. O RMS ia aprovar a tua escolha. Ainda bem. Acho que sim. Mas pronto. Mergulhando outra vez aqui nos detalhes, queres dizer mais alguma coisa, Tiago? Não, pensei só que era já a minha vez. É só mais um bocadinho rápido. Basicamente, neste momento, esta BIOS permite não só verificar, impedir modificações, mas permite também verificar que caso tenha falhado nisso, se houve alterações ou não. E para isso, atualmente, ele precisa de um telemóvel e de um processo que é um bocadinho chato de ter de se fazer, implica tirar fotografias ou ecrã e coisas desse tipo. O quê? É verdade. A BIOS, o Edge gera um QR Code e que tu com o QR Code vais buscar um código gerado com o segredo partilhado. Um equipamento para massas, portanto. Exatamente. Mesmo a ver o mundo inteiro a usar essa processo, técnica. É um processo assim um bocado chato. E agora com a Librem Key, este segredo e este processo todo é automatizado do lado. Não precisas ter basicamente o telemóvel. E a Librem Key faz-te estas coisas quase todas por ti e permite verificar se a tua BIOS foi ou não alterada. Sem tua autorização. Ok. Nós vamos deixar depois nas notas do episódio uns links que explicam um bocadinho mais de detalhe o que é que se passa aqui durante este processo para quem tem curiosidade em saber mais detalhes. Ora, eu trago-vos uma notícia que me dá algum gozo, não só porque é uma boa notícia, acaba por ser uma boa notícia, mas porque tem que ver com um assunto que eu quero ver discutido num dos próximos episódios. Portanto, isto só traz força àquilo que é a minha intenção, mas sobre isso não vou falar já, que tem que ver com o lançamento, mais de um ano depois, o lançamento da versão 3.999999 do Solus. Tudo bem que traz novidades em termos de software, traz software mais atualizado, mas o mais importante desta release, na minha opinião, não é se traz o Firefox 62 ou 63, mas o facto de ser uma release. Ora, há uns tempos esta parte que há aquela caça do onde está o Wally, mas é onde está o Ikey. Há pessoas que usam Solus e que já estão a ver a sua vidinha andar para trás. Ou pelo menos estão preocupadas com isso. Sim, até. Olha, mas o que é o Solus? Que eu estou a olhar para isto e não faço ideia do que seja. O Project Solus é uma distribuição de Linux. que utiliza o desktop Budgie, que foi desenvolvido criado de propósito, sim, para os solos, pelo Ikey Doherty, um irlandês agora residente na Inglaterra. Não tens dados para comentar isso? Tenho. Onde é que ele está? Alguns na Inglaterra. Sei que está alguns na Inglaterra, não sei exatamente onde na Inglaterra, mas também não sabias. Eu por acaso sei onde é que ele estava. Consegues garantir que ele está na Inglaterra? Ele diz que sim. Ah, não, ele diz é uma coisa, mas consegues para garantir isso? Para a semana vou lá e vou ver se ele está lá, está bem? Certeza que vais revistar a Inglaterra. Aquilo é uma ilha, pá, aquilo é pequenito. Então, se não for na rua de cima, é na rua de baixo. Exato. Sim. Então? Mas o que é o Solos? E o Solos é, então, é a distribuição criada pelo Ikey, e especialmente para ter este desktop. Ele queria revolucionar as distribuições para desktop, os processos com que são desenvolvidos e as interfaces para o utilizador, e então achou que precisava de fazer uma distribuição nova baseada nisso. Quem usa Solos habitualmente diz duas coisas. Uma é que é muito rápido, muito, muito ágil, e que o desktop é muito arrumadinho, muito limpinho, sem muita poluição e sem muito, ou seja, sem muitos extras, mas com o essencial para funcionar em condições. Ok. E exatamente são estas as duas bandeiras, pelo menos dito pela voz de quem usa. Posso dizer que já perdemos alguns utilizadores de Ubuntu da comunidade, alguns dos mais quentes, para o Solos. Continuam a estar ligados à comunidade, mas não enquanto utilizadores. Sim. Ou seja, passaram a usar Solos. Há mais uma coisa super interessante em relação aos Solos, é que ele tem assim uma espécie de rolling release, mas com releases também. Como nós anunciámos agora esta, né? Ele tem esta mistura de conceitos. E outra coisa interessante que eu já me esqueci o que é que era. Então pronto, eu vou continuar. Lembrei-me agora. É a integração que ele tem para a instalação do Steam. O Ikey fez provavelmente a melhor integração de instalação do Steam que havia e que há até agora. Pronto, mas esta notícia foi trazida para aqui e até porque é considerada como... Para mim esta release não tem nada a ver com software, é uma release meramente política e é uma release que foi feita para descansar as pessoas, para dizer assim, não, isto vai continuar, nós temos forma de continuar a lançar software e atualizar com Ikey ou sem Ikey, porque o facto de, e tu garantes que ele está no Reino Unido, eu não consigo garantir isso, metade do mundo não consegue garantir isso. E de facto a preocupação é legítima, até porque se fosse apenas mais um sistema operativo, as pessoas diziam, pronto, ok, o que é que eu vou usar amanhã? Agora as pessoas gostam, quem usa gosta muito de usar os Solos, e de facto quando se sentem na corda bamba precisam de alguma coisa para se agarrar, e acho que este lançamento foi exatamente no sentido de, pá, está aqui, nós temos condições e vamos continuar isto. Oh, Tiago, então quer o achas... Ikey esteja cá, quer não esteja, vamos continuar. Diz-me. Então, e achas que isto era uma coisa... Se eu alguma vez conseguir construir o Olimex na minha vida, achas que isto corria bem no Olimex? Não faço a mais pequena ideia. Eu experimentei Solos. Acho que não, builds para ARM. Eu reportei até a minha experiência com o Solos. Eu gosto muito de, quando tenho um bocadinho de tempo e muita gente me diz a mesma coisa, gosto de confirmar e que não me dê muito trabalho. Portanto, aquilo que eu fiz, quando ouvi várias pessoas dizerem, incluindo pessoas que acérrimos defensores do Ubuntu e da comunidade do Ubuntu, e não estou a falar nacional, estou a falar internacional, dizerem, não, eu agora uso Solos porque é francamente superior. Eu não lhes digo nem que sim nem que não. Normalmente vou experimentar. E foi isso que eu fiz com o Solos. E até reportei aqui, não sei já em que episódio foi, mas contei aqui no ar a minha experiência. Disso. Exatamente. E a minha experiência foi, resumiu-se a, não sei se foi 3, se foi 4 horas, se foi 2, porque eu instalei. Ele pediu-me atualizações, eu atualizei e partiu o kernel. Porque eu escolhi experimentar o Solos, e depois foi tudo discutido no ar, está tudo num episódio, não sei muito bem qual, mas está tudo num episódio. Foi um ou dois episódios depois da UbuCon de Paris. Eu decidi experimentar o Solos na semana em que o Ikey tinha feito avisos de, pá, não atualizei o kernel, por favor. Mas eu não ouvi os avisos. Pá, e para mim, instalar software é uma coisa que eu dizia muito aos formandos também. Instala o sistema operativo só acaba depois do último update. Ou seja, o gajo instala, reboota, atualiza. É uma coisa que faz parte da instalação. Exato. Utilizar o Twitter não pode ser um requisito para utilizar um sistema operativo. Pronto, e então a minha experiência resumiu-se a isso. Depois disso, já experimentei apenas, ou seja, experimentei o Ubuntu Budgie. E o que é que achaste? Achei aquilo tudo que as pessoas dizem. Do desempenho não senti muito, porque eu usava o Ubuntu Budgie numa pen USB 3, daquelas pen que eu normalmente tenho no bolso para pôr em computadores que não são meus. Portanto, do desempenho não posso comentar. Em relação ao desktop, pá, é de facto muito agradável e não foi preciso perder muito tempo à procura das coisas. Portanto, as coisas estavam lá de uma forma intuitiva. Conheço até uma pessoa que nunca foi, aliás, não é? Nunca foi, antes pelo contrário, sempre foi um grande crítico de todas estas esquisitices do Linux e do não sei quantos ambientes gráficos e não sei quantos editores de texto e aquela malta que vem formatada com o Microsoft, que só conhece um de cada e depois faz-lhe confusão. E atualmente está a usar o Ubuntu Budgie e está muito contente e é também uma das pessoas preocupada com o desaparecimento do Wiki. Ele não, eu dei-lhe a má notícia, fui eu que lhe disse, lá, o gajo está desaparecido. Porque aquilo que ele me disse foi que sentia muito menos atualizações. Foi qualquer coisa deste género, que ele partilhou comigo qualquer coisa deste género, que sentia a coisa um bocadinho menos dinâmica. E fui eu que fui o mensageiro da má notícia, fui eu que lhe disse, olha, pá, atina-te, porque neste momento, pelo menos o que se passa é isto, é que a principal peça da engrenagem neste momento está com um paradeiro incerto. Mas alguma razão para ele andar assim em parte incerta e ser tão secretivo? Eu O Diogo sabe, vou espera aí. dizer o que eu sei. O Ikey demitiu-se da Intel há menos de um ano, se calhar, e passou a trabalhar no Solos a tempo inteiro, com a ajuda dos patrons. E entretanto, continuou a fazer o podcast que ele fazia, junto com o Joe Rosenthal e com o Fallon e com. Não lembro quem é o outro. E às tantas decidiu deixar de fazer o podcast porque ele achou que não tinha tempo para ele próprio. E começou também a dizer que ia tornar-se. Ia emagrecer e que ia passar a fazer exercício e que ia estar menos tempo ligado à internet porque achava que estava a fazer-lhe mal e não sei o quê. Entretanto, disse que ia mudar da Irlanda para a Inglaterra Certo. e, ao que parece, ele fez isso e desde então ele quase que não esteve em contacto com ninguém da comunidade de software livre e amigos dele que ligados ao podcast e Teve a afins. dar o ferro, teve a dar no ferro até E agora. tá mais ou menos desaparecido, diz que está com dificuldades em ligação à internet. Se calhar tem uma namorada agora. Pois. Pois, não sei. E pronto, ele respondeu já a contactos, mas muito poucos. E depois a questão é que as poucas pessoas que tiveram de facto contacto com ele são altamente secretivas sobre o que é que se está a passar e sobre porque é que se perdeu o controle de acesso a um domínio, ao domínio principal do solo, já acho eu, e coisas assim desse tipo. Pronto, está aí pano para mangas, mas olha, eu estou contente que pelo menos ele tenha dado sinais de vida e anda aí pronto para continuar a fazer os rolling releases. Isso vamos ver Vamos ver. porque ele continua desaparecido. Quem, neste momento, o segundo, o Jorge, que era o segundo membro mais importante do projeto, tomou conta do projeto e é ele que está a liderar neste momento. Mas para isto não parecer um apontamento de mera quadrilhice, deixa-me fazer aqui alguns detalhes técnicos sobre a nova release 399999999 do Solos. E eu destaco aqui duas coisas. O meu Firefox 62, que há bocadinho falei dele de raspão, mas que merece algum destaque. E a outra é uma que eu andei à procura, mas que ainda não encontrei, pelo menos no Ubuntu, não há em PPAs e não há, pelo menos as vezes que eu vi, não havia, que é o Thunderbird 60. Portanto, que vem nesta release. Não sei se vocês já experimentaram o Thunderbird 60, Não. se vale a pena a mudança ou não. Eu uso Thunderbird todos os dias e no outro dia decidi experimentar. Quis experimentar o Thunderbird 60, mas não consegui. Pois Porque não é. conseguiste? Já experimentaram vocês o 60? Não, não. Eu nem sei que versão é que eu estou. Deve ser 57 ou 58. É que pois vem do 1804, deixa lá ver o que é. Eu não experimentei porque uso o Deb, há um pacote Snap a ser feito. E o pacote Snap ainda não está nem com o 0.58, nem com o 58, nem com o 60 em stable. Acho que o 58 está em beta ou em alpha e o 60 em edge, uma coisa assim. Eu vejo imenso. Um deb. Eu vejo um deb. Sim, sim, mas eu só uso o que vem com o repositório do Ubuntu. E então. Yep. Portanto, quando o 60 chegar ao stable no Snap, eu vou usar. Na versão 16, que é o que tu usas. Está bem, está bem. Agora no 18. No Snap não há razão. Não interessa qual é a versão. Ah, que no uso. Snap. Sim, no Snap está bem. Mas vamos ver. O problema dos snaps para algumas aplicações gráficas deixa um bocado a desejar. Tenho pena em dizer isto, mas tenho que o dizer. Pois ainda não usei. Quer dizer, eu uso o Spotify e uso o Slack e. O Spotify tens muito pouca interação, exatamente. Tens o sistema de som, não sei o que. Eu só tenho um problema. Eu só tenho um problema com o snap de gráfico e acho que está relacionado com a versão das bibliotecas GTK daquela aplicação que é muito recente. É o Audacity. Tirando isso, não tenho problema nenhum. Ok. Tá? Eu acho que está. Pronto, sim. Então avançamos. Temos ainda 5 minutos pela frente. Aproximadamente. 5 minutos. Vamos falar sobre o quê, Diogo? Vamos falar sobre o problema que o Ike acabou de mostrar e que é o problema dos projetos em que o líder é praticamente tudo no projeto e em que tudo depende dele. Quantos projetos conheces tu nessas condições? Não faço ideia de quantos são. Sei que são muitos, infelizmente. Olha, houve um agora até que faleceu há pouco tempo. Eu não sei se vocês conhecem o Terry do Temple OS. Oh, diabo, não. Eu ouvi falar sobre isso, mas eu não conheço. Pronto, basicamente, ele é digamos que é uma pessoa que tem alguns problemas mentais, ou tinha alguns problemas mentais, porque ele faleceu semana passada, mas ele escreveu um sistema operativo completamente de raiz. É uma coisa de loucos, é uma coisa mesmo de loucos. Ele basicamente escreve o sistema operativo como se fosse a voz de Deus, a falar por ele. Ele diz que Deus disse para fazer a programação do sistema operativo. Alexandre Solnado. Desculpa. Alexandre Solnado. Não. É o Terry. Essa escreveu uns livros ainda e tudo. Mas o seu sistema era o mesmo. Não fez para um sistema operativo, fez uns livros. Pronto, este fez um sistema operativo completamente raiz. Depois ponho uns links, no, nas notas do episódio. Não sei se quero ver, mas está bem. Também não. Espera, toda a novidade, vocês não sabem, toda a novidade. Ah, eu sei. Tá, pronto, não sei, ok. Eu sei, mas não quero ver. Desculpa, David. Vá, avança. Não faz mal. E pronto, era só para. Portanto, ele por acaso nem sei se tem open source. Eu sei que ele tem o ISO, que dá para ser instalado e corre em VirtualBox na boa. Uhum. Se quiserem experimentar o belo Temple OS, é só irem a googlar e pôr Temple OS e vão vê-lo. Mas realmente, pronto, agora o projeto morreu, não é? O projeto morreu com o rapaz, que faleceu também a semana passada, digamos assim. Já vi por curiosidade, estive a ver, estava aí no IRC a falar com uns amigos e eles por acaso até estavam a dizer que fizeram ports. Andaram a fazer tipo os ports para Linux, para correr o Temple OS, assim uma coisa assim meio maluca. Ah, era o compilador. O compilador do Holy See. É o Holy See. Yeah. E então, o pessoal que andou a tentar portar a linguagem, não sei o quê. É assim uma coisa muito maluca. Mas pronto, acho que é um. Não, apesar de tudo. Porque é que dizes que é maluco, pá? Só para cortar aqui, só para acabar aqui, o que eu queria dizer é que vale a pena visitar e vão ver o projeto dele e podem realmente verificar que é uma coisa do outro mundo. Ok, já estamos a chegar praticamente ao fim do tempo do episódio, portanto vamos falar disto num outro episódio, se calhar, porque é um tema interessante para todos os ouvintes, ou então falamos. Então tem que ser no próximo episódio, senão vamos deixar as pessoas a sofrer. Ou depois, logo se vê, vamos ver. Entretanto, quero pedir o vosso apoio aqui ao show, que é muito importante, e podem fazê-lo de várias formas. Podem ir ao Patreon e patreon.com/podcastubuntuportugal e podem fazer umas pequenas doações de 1 ou de 2 dólares. E com isso podem ter a possibilidade de obter todo o conteúdo extra de forma antecipada e a possibilidade de sugerir conteúdos para o podcast como preferência do nosso lado. Podem também partilhar os posts nos social media e divulgando assim os episódios a quem não conhece ainda. Podem ainda falar com os vossos amigos sobre o podcast e ajudá-los a subscrever os podcasts nos seus telemóveis ou nos seus sistemas operativos de computadores. As notas do episódio vão estar no nosso site, no artigo dedicado ao episódio 5 da série 1. Podem saber todas as formas como nos podem seguir e contactar, também no nosso site em podcastubuntuportugal.org/contacto. Esperando que tenham gostado deste episódio, e dose dupla segue-se para quem é patrono, quem não é, tem que se aguentar, e até à próxima. Até para a semana. Até para a semana.